Brasileiros pretos sérios na estrada do rap. Protestamos demais contra a violência. E o rap alerta os manos que nos ouvem que a vida do crime de nada resolve. Procure se manter longe de todos que se dizem são muito loucos e a parada eu resolvo. Não tente experimentar as drogas, procure a escola, procure ser alguém de se dar valor. E assim que eu planejo para os meus irmãos, se depender de nós rappers a nação tem futuro. Siga esta sigla RNR para a vida, somos umas das demais experiências para a vida. E seja alguém que queira dar muito orgulho para os seus pais. E seja alguém que queira dar muito orgulho para os seus pais. E seja alguém que queira dar muito orgulho para os seus pais. E seja alguém que queira dar muito orgulho para os seus pais. Ninguém nasceu perfeito, eu compreendo. Nem por isso vá roubar, respeite seu semelhante. Sou exato e sincero para quem quer ouvir. Quem escuta a nossa música vai refletir. Vê que a vida do crime não te leva a nada. Vai mais cedo pro saco os de atitude errada. Agora é com você, faça a sua escolha. Seja humano de fé, esqueça a violência. Sou tão sincero, mas vale este conselho. Mas vale a dignidade dentro de você. Escolha o certo, leia livros e estude o que eu falei, saiu do meu coração. Os teus pais vão sentir orgulho de você. Os teus pais vão dizer: você sim é meu filho. E seja alguém que queira dar muito orgulho para os seus pais. E seja alguém que queira dar muito orgulho. Guarde o que falamos, guarde. Meninos e meninas, moças e rapazes, todo mundo guarde. Senhoras e senhores, não faltamos com respeito. Falamos que é certo, queremos as crianças empenhadas em estudo. Respeitando a todos, é para todos os filhos. Para os meus, para os teus, aos dos meus pais. Falamos a real que veio lá do fundo. E seja alguém que queira dar muito orgulho para os seus pais. Dar muito orgulho para os seus pais. E seja alguém.